Subida restrita a 120, calibração do controle, chame 198. 198, 20. Confirma a nave, modulou? O Netuno 5-2. Sente, Netuno 5-2, ajuste na 094, continua a aproximação, reporte terreno baixado travado. O Netuno 5-2 está com baixado travado. Reporte arado externo. Torre Salvador, boa tarde, azul 4065, ponto de espera no 0, pronto. Condições de alinhar e decolar assim que autorizado? Assim. Ali mantém aguardando autorização, azul 4065. Ali mantém aguardando autorização, 4065. Luno 966, solo 05, livre direito, ano 211. Lembrando 211, Luno 966. Azul 4065, vento 180 graus, meia dúzia de nós, decolagem autorizada, pistão na zero. Decolagem autorizada no zero, azul 4165, 4065, perdão. Retorno 5-2, passou externo. Olha pela pista livre, o vento para cheque no 70 graus, meia dúzia de nós. Segue para o pátio militar, Netuno? Confirme. Pátio militar, para os pontos, confirme. Afirmativo, pátio militar para o Retorno 5-2. Azul 4065, decolada 07, controle 198, boa viagem. 198, obrigado. Espera 7052, pouso autorizado, pistão na 0, vento no 70 graus, 06, luz de nós. Pouso autorizado, retorno 52. Confirma novamente o vento pro Netuno 5-2? 170 com meia dúzia. 70 meia dúzia, cara. 52 solo ao 09, livre a próxima direita, taxi via Alfa, chama na Delta para cruzamento. Retorno, livre à direita na X, chama na Delta para cruzamento. Torre Salvador, tripe 9962. Tripe 9962, ajusta na 094, chegue trem, pouso autorizado, está 1-0, vento 170 com meia dúzia. Tripe pouso, vai reportar quando baixar travado, 9962. Informa aqui, não conseguiu falar com o controle, informa isso pra gente. Torre, boa tarde, Gordo 64. Gordo 64, segue como número 2, ajuste na 094, reposta externa, baixado travado. Baixado travado, Gordo 64. 9972, baixou e travou? Neste momento, baixado travado. Pouso autorizado, 170 com 62. E me pouso, 9962. Tripe 9962, solo ao 12, livre na taxiway Eco, chame solo 1219. Livre na Eco, solo 1219. Tipo 9962. 12 na Delta para cruzamento. 9962, o solo 1211. A frequência do solo é 1211? Tá firme, 1211. Obrigado. O Netuno 52 está na Delta para cruzamento. Netuno 52, autorizado o cruzamento. Autorizado o cruzamento, Netuno 52. Netuno 52. Livrando agora, estação na parte militar, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Normal, baixado, travado, Gordo 64. E pouso, pistão na zero, vento 160 graus, 059, Gordo 64. E de pouso, Gordo 64. Torre, muito boa tarde, 4462 Azul, passou Duna, na sua escuta. Azul 4462, ajustou na 094, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Aguarda 4462. Alô, 1884, pronto, ponto de espera da terra. 1884, mantenha, ponto de espera. Mantenha. Turno 64, solo, aos 1-6, vira direita, ataque via alfa, chama na delta para cruzamento. Chamará. Está na placa. Escudo 64. Azul 4462, cheque freio, pouso autorizando pistão no zero, vento 1970 graus, 06 dúzia de nós. Baixado travado, 4462, livre pouso na 10. Salvador, tá 3192, final 90, boa tarde. Tá 3192, ajuste 9094, continue para uma aproximação, reporte externo, baixar travado. 3192. No 884 tem condições de agilizar e decolar 5 autorizado? Afirmativo, 884. A gente ali mantém agilizando, gol no 884. E mantenha o no 884. 1-4-4-6-2, solo 1-8, livre direito, deixamos solo 1-2-1-1, agilizando na medida do possível. Direita 2-1-1, 4-4-6-2. Passando externo, baixou e travou da 90, sente do gol na nossa decolada. Agora apenas pista livre, tanto 3192, já em contato visual. 3192. Gol 1884, decolagem autorizada na 0, vento no 50069, gol 1884. Desde decolagem da 10, gol no 884. A gente mantém a delta. Afirmamos. Vento 1950 graus 069, pouso autorizado, pistão na zero. Livre pouso na zero, 3192. Colo 884, decolado 220, controle 198, boa viagem. 98, obrigado, bom trabalho, 1884. Gordo 64, é autorizado o cruzamento da pista 190, reporta livrando, Gordo 64. Reportará. Foi gol no 738, final normal, baixado de trabalho. Gol no 738, ajusta na 014, aguarda a pista livre. 43192, Paulo 21, a livrar à direita, ano 21. Quebrou o gordo 64. Tá só na parte militar, frequência livre, boa tarde. Gordo 1738, pouso autorizado, pistola 0, vento no 60 graus, 069. Leve pouso, voo no 8732. Salvador, gol no 967, ponto espera pronto. 967, alinhar e manter, posto no zero. Alinha e manter no zero, gol 967. No 4, continue a aproximação, reporte trem de pouso checado, aeronave da Gol, preste a iniciar a rolagem da cabeceira no zero. Uno 738 da Gol, solo os 22, libere próximo à direita, agilizando, solo em 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, gol no 738. Uno 967, vento no 70 graus, meia dúzia de nós, livre decolagem na pista 10. Livre decolagem no 0, gol 967. Está na baixada travada, né? Gente, apenas aguardando informação de pista livre, 63 no 4. Ai, puta. Oxenei, 63 no 4, livre pouso, pista no 0, vento no 70 graus, meia dúzia de nós. Gente, 967, decolado 25, controle 119, decimal 8. 98, obrigado, bom dia. Siga. Ah, tudo na altura, pois ele foi de bom dia. Ciente. Reporte na terceira milha da final da 1-7. Mike Bravo Uniforme. Tá, Bravo, Romeo, boa tarde. É 3 no 4, sola os 27, libera a direita, sola em 1, 2, 1, decimal 1. Sete Tango Zulu na escuta da torre? Na escuta, senhor. Confirme, prossegue para a final da 1-0 ou vai cancelar e pedir 1-7? A 1-0, senhor, valor. Ciente. Mike Bravo Uniforme, Nissan 360 pela sua esquerda, reporta reinterceptando. 3-0 esquerda, Mike Bravo Uniforme. Salvador, boa tarde. 7 pontos, espera dar 1-0, pronto. Mantém pontos, espera dar 1-0, 6-2-7. Mike Bravo Uniforme, um pouquinho mais longo, 360. Tem um outro aeronave da Força Aérea na final da 1-0. Tango Zulu, cheque o trem. O VT Salvador, 90 graus 5 nós. Abaixado e travado, senhor. Livre pouso na pista 1-0, Juliette Tango Zulu, tráfego do estado. Confirmando, vai para parte 3. Afirmativo, senhor. Salvador, boa tarde, 2590, continue na aproximação, reposta tudo enchecado. Vento em Salvador 1, 80 graus, meia dúzia de nós. Passará, 2590. Nós chama táxi, não é que é com Delta. Mike Bravo Uniforme, novo 360 pela sua esquerda. Repórter interceptado, tem um Embraer 190 da Força Aérea na final, sem separação. Ah, tem retorno, eu torno agora. Bravo Uniforme, futuro 360 um pouco mais longo, para enquadrar como número 2 a aeronave Embraer 190 da Força Aérea, está uma milha de do externo. Ah, tudo bem. Juliette Tango Zulu, solo 33, libera a direita, solo em 1, 2, 1, decimal 1. Juliette Tango Zulu, 590, confirmando, vai para o pátio militar ou pátio de autoridades? Para o pátio militar, no momento, passa a marca do estado, está comprando a chave do trabalho. Ciente, livre pouso, pistão no 0, vento 160 graus, meia dúzia de nós, o ajuste no 0, no 4, força 2590, livre pouso. Complete o 360, Mike Bravo Uniforme, repórter interceptando a final da 107. Atenção, chega na final da 107. Oceania 6327, alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, né? Felicidade. aérea 2590, seu solo aos 36, libere à direita, chame solo em 1, 2, 1, décima 1. Entrando direto. 327, livre decolagem da pista 10, vento 150 graus, 49. Mike Bravo uniforme, tráfego avistado, cheque o trem, vento 160 graus, 49. Vai embaixo essa área, vai pro lado, vai pro lado, pro lado, forte. Afirmativo, livre pouso, pistola 7, Mike Bravo uniforme. Autorizado, chama no ponto de espera da pistola 7, pronto. Na 327, decolado aos 38, controle 1198. 1198, graças. Eco Delta alinhar e manter cabeceira 17. Bravo uniforme, solo 38, autorizado backtrack até o pátio 5. E? Gente, reporte liberando a pistola 7, Mike Bravo uniforme. Quer cuidar, tô na escola da torre? Alinhar e manter cabeceiro no 7, Mike Eco Delta. Alinhar e manter no 7. Rodando, boa tarde, gol 620, ILS 10. 620, repórter trem checado, vento em Salvador, no 70 graus, 629. Baixo Salvador, 620. Aguardando informação de pista livre, no 620. 620. Gente, frequência livre, stand-by no transponder, por gentileza. Mike Eco Delta, confirma se tem condição de decolar a partir da cabeceira 35. Firma? Afirmativo, confirma se tem condição de decolar a partir da cabeceira 35 sem interferir com o eixo de aproximação da 10. Autorizado o táxi de baixa altura até a cabeceira 35. Após reporte fora do solo, Mike Eco Delta, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Sem interferir com a aproximação da 10. Tem um bang da Gol após externo, já a 4 milhas da cabeceira. Te mantenha Delta. No 620, livre pouso, pistola 0, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Reporte, Weston, já abaixou e travou? Baixo travado, livre pouso, gol 620. 170 graus, 7 nós, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta fora do solo aos 42, controle 1198. 1198, Delta. Boa tarde, tá 3217, vai passar externo, baixo travado. Gente, reporte trem checado, correção, já checou o trem, aguardando apenas informação de pista livre. O TAM 3217. 3217. Delta Sierra Alfa vai manter o ponto de espera da Taxiway Delta, mais dois minutinhos, aguardando o pouso de um Airbus 320. Copiou o Delta Sierra Alfa? 1620, seu solo aos 43, libere à direita, solo em 121 decimal 9, correção 1211. 221, obrigado. 3217, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 7 mais. Livre pouso, pista 10, dá 3217. Delta Sierra Alfa na escuta do Torre Salvador. Gente, vai manter o ponto de espera mais dois minutinhos, guardando o pouso de um Airbus 320 da TAM após a linha e mantém a partir da interseção Delta, aguardando o 320 da TAM. Aliar e manter Delta, Sierra Alfa a partir da interseção da Delta. Três, dois, um, sete, solo aos 45, libere a direita, solo em 1211. 211. Sierra Alfa, livre decolagem da interseção Delta, o vento no 50 graus, meia dúzia de nós. Boa tarde, de uma passagem pelo Quebec. Pelo Quebec Serra, continue mantendo a prova da rotatória, repórter interceptando o eixo da final da 1-7. Delta Serra Alfa, decolado aos 4.6, acione o código 5420, modo Charlie. Chame o controle 119, decimal 8. 119.8, Delta Serra Alfa, tá bom, de bom trabalho, tchau. Estamos no livre cruzamento, repórter liberando o Pistuna 7, a situação na frequência livre. Kilo Quebec ser autorizado direto ao final do ano 7, reporta na curta, embaixo travado. Reporta na curta, o Quebec ser. Mano, vai pro parte 5, Quebec ser? Afirmo. Gente, frequência livre, Zulu. Black Serra, desça para o número 10. Desça para o número 10, Black Serra. Como o tráfego à sua frente na posição de 2 horas, Beechcraft está subindo para o 060, está passando 2 mil pés agora. Confirmando, Quebec CA comprou a torre? Comprou sim, o Quebec CA está no meu pé. Sim. Sinal de vermelho, o quilo Quebec Serra. Só ao contrário, o livre pouso para o sinal 7, vento no 70 graus, meia dúzia de nós. Sente livre pouso, quilo Quebec Serra. Pode confirmar o vento para o Quebec Serra, Antônio? 70 graus, meia dúzia de nós, quilo Quebec Serra. Obrigado. Quebec Serra, solo 53, libera a direita ao estacionar a frequência livre. Salvador, boa tarde, Pené 62, 632, ano ponte 0, 1-0, pronto. 1-0, alinhar e decolar, 1-0, vento 1-70 graus, 6-12 de nós. Alinhar e decolar, 1-0, 6-12. Quebec Serra, stand-by do transponder, por gentileza. Vou decolar de 1-0, Pené 6321. 1-80 graus, 6-12 de nós, o vento. 6-12. Decolada aos 55, controle em 1198, transponder no modo Charlie, 5474 código. 1998, controle. 198, obrigado. 5627, alinhar e decolar da 10. 150 graus, 49. Alinha e decola da 10, 5627. Aliar e manter pista 10, 2017. Cinco mil dois sete, decolada 59, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, mas... Gol 2017, livre decolada 10, vento 180 graus, 79. Livre decolada, gol 2017. Corre ao Papatango, Victor, até Papá, transfere pro ILS. 2097, decolado ao 02, controle 1198. 198, boa. Victor, até o Papá, continua para aproximação, vento 190 graus, 7 nós, confirmando, prossegue ILS para 10 ou cancela e vai visual para 17? Cancelamos e vamos visual para 17, com você na direita. Gente, pode solicitando o cancelamento, o Victor até o Papá. Gostará. Quer confirmar o pátio? 4. Sente.